Do 2224, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída Momo. 350, perfil da Momo, 2224. Voo 1885, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando no 25, decimal 1. 33251251, voo 1885, obrigado. 1398, desça para 2000 pés, QNH no 096, reporte estabilizado no local de atom, segue como número 2, o tráfego que o precede está 30 milhas à sua frente. Desce 2000, chegada Mali, tomada estabilizada, desce para 2000, 1-0 no meio. TP-5216, tá com 5-4 a bordo, com 2 horas, 3 horas de autonomia, alternando Recife para o táxi. TP-5216, autorizar táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, cima torre 1-8-95, ajuste no 0 no 6. TP-5216, autorizado o táxi, ponto de espera 2-8-95, 0 no 6. São 3662, após a passagem do ATR da TRIP, está autorizado o ingresso no Juliette, gate 08. Após a TRIP 08, 3662. Zero 77, clear to push and start up. Meu pai de oeste, tá? Aguarde, mantenha o ponto de espera. Pacífico 216, reautorizado a linha de decolar, pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Uno 26 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 260 288, sim, a gente vai chamar o 2224. 3310, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 295-6310. Boa noite, né? 6310, precisa localizador. 6310, reporte tem fuso baixado e travado. Na nossa travada. Chanel 6310, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Chanel 6310. Chanel 6310, continue aproximando, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, Chanel 6310. Decolado aos 09, chame controle frequência 120 decimal 8. Gente, controle 108, trip 5216. Oxané 6310, pista livre, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 08 nós. Livre posto, Oxané 6310. Gente, acionado. Cheque, seu modo Charlie. Nós vamos resetar o equipamento. Está acionado, modo Charlie 5056. 5216, passando 2200 pés, contato radar, suba para nível de voo 190, saída PUCA. Gente, para 190 no perfil da PUCA, o 5216. Brazil 70, taxi approved via Pro 1, India, on loading point, contact to tower of Kusol 18, decimal 95, KNA 1016. Quando 070 via India, M118, decimal 900, how are they? Estacionamento 04, abjeto 527. Faz 5827, agora espera pro chão. A gente poderia entrar com esse passageiro no fundo? Sim, 5827, após passagem do Conner, está autorizado o puxa sinal. Obrigado, pode responder, está autorizado o F5827. Solo, boa noite, Xané 63. Xané 6310, prossegue o táxi para Alfa, reporte para ingresso em Juliette. Alfa, reporte para ingresso em Juliette. Por 604, acione identificação, motor 0 chega da mar e desça para nível de voo 050, quem negar no 096. Chega da mar e desça para 050, 096, por 0096. Estabilizado, agora no 398. Agora 398, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, 398. Sinal estabilizado, pista 1-0. 1-398, mantém a aproximação, confirme em 3, pouso baixado travado. Baixado travado. 1-398, livre pouso, pista livre, pista 1, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 08 nós. Livre pouso 1-0, agora 398. Olha, trip 5296. Prossiga, trip 5296. Passa pouca, pode voar direto do Aracaju. Aguarde coordenação com o centro. Roger, guardando. Se autorizar no táxi da ponto de espera, via Índia, ponto de espera, sobre torre 118, sinal 95, ajuste no 06. 16, 9, 5, 16, obrigado, boa noite. Quantas vezes você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Condo 077, please line up and maintain flight, maintain runway 10. Condo 077, lining up runway 10. Zona 398 no solo, Juno 8, livre direita, chame solo frequência 121 nesse 19. Direita, 219, boa. Quando é Zona 398, livrando? Uno 398, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso de 10. Via Alfa, reportará para ingresso de 10. 5827, mantenha a posição, aguarde para decolagem. Mantenha. On 077, I'm ready. Clear the takeoff runway 10, winds 070 degrees, 1 knot. On 077, clear the runway 10. On 398, autorizado ingresso Juliette, gate 09. Para 09. O F5827 está pronto, poderia nem manter? F5827 autorizado a linha e manter. Nem mantém, não, no 0 F5827. Condor 077, airborne at 21, contact Salvador, approach frequency 120.8. 120.8, goodbye, Condor 077. Salvador, good evening, Condor 077, passing 2100, climbing level 330. Condor 077, with the contact on departure, capital level 330, Momo departure. Final level 330, Momo departure, Condor 077. Go autonomia 04 desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 LS X-ray, reporte estabilizado no localizador, gol 1604. Autorizado decolar, pista 1-0, vento 0-8-0 graus, 1-0 nós. Confirmando, F-Jet 5-2-7 está iniciando 1-0. Salvador, boa noite, Oxenai 6310, com destino a Recife, Viva 350, informação é a Bravo. Oxenai 6310, a Bravo confere, pronto, cópia. Afirmativo. Corrigindo, Oxenai 6310, sua autorização vai ser disponível daqui a uns 7 minutos. Afirmativo, está na escuta. 63. Salvador, muito boa noite. Objeto 5827, decolar na sua escuta. Objeto 5827, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Nível de voo 360, saída da EL, possibilidade de voar da EL. Autorizado Leda 5827, após Leda Bridge. Leda Bridge, muitíssimo obrigado. Autorização para Natal? São 3662, aguarde um minuto para a conta. Guardando a saída é a PUCA de porta? Então, 362, pronto, cópia. Já vai pagar sua cópia. Espera só um pouquinho. Copie agora, tá 3662. Então, 362, autorizado para Natal, nível de voo 370, via Upezulu 10. Decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída da PUCA, transição Zipá, transponder 5073, controle 120, sinal 8. Foi autorizado Natal, nível 370, Pêsulo 10, 10, curva esquerda, PUCA de par, 120-80 ao contorno, transpura confirmando 5073. Correto, então 3662, você pode pronto para táxi. Vai chamar, 3662. Correção, repete para puxa sonar, então 3662. Chamará. Então, 3858, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, via Upper Whisk 19, decola da 10, com primeira curva à esquerda. Saída saída Momo, transição Froti, transponder 5075, controle 120, decimal 8. Então, 3858, cotejamento correto, reporte pronto para puxa sonar. Senhorita, por gentileza, já que a senhora falou com o centro, 5827, podia coordenar com ele, vamos direto do bridge, por gentileza, restrito nível 300? Azul 4071, agora de volta. B527 Silvio, foi autorizado o bridge, seu solicitou 300 como final, confirme? Eu ia pedir para subir para 380, o ideal para mim é subir para 380, mas se não tiver chance, 300 final, tudo bem. Não, tá bom, tá restrito por enquanto no 300, estou coordenando aqui a sua prova direto, aguarde. Positivo, direto bridge, por gentileza. Completa aproximação, chame torre 118.95. 1895, obrigado. Objeto 5827, restrito ao 300, direto bridge. 300, direto bridge, muitíssimo obrigado. Continue a aproximação, reporte frente pouso baixado, travado. Permite, reporte atrás, baixado, travado. Decimal 85, if enable 125, decimal 45. Zero 77126 decimal 85 if enable 125 decimal 45. Baixa travado, bom, no 604. Bono 604, livre pouso, pista 1-0, vento 070 graus, 08 nós. Livre pouso 1-0, Bono 604. Azul 4071, pronto, cópia. Azul 4071, autorizado para Campinas, nível 360, via Upper Zulu 10, decola da 10, com curva pela direita. Saída da Eoleda, após bridge, intercepta Upper Zulu 16. Transponder 5101, controle 12098. E aí, tá? Eu também. Saída da Eoleda Bridge para interceptar Upper Zulu 16, o 101, transponder 208, controle. Azul 4071, cruzamento correto, reporte pronto para puxa sono. O Ocean M3-10, seria a nossa autorização? Ocean M3-10, aguarde.